dois confiam na POB? Conforme o POB de autonomia de 9 horas. Gente, 11 a bordo, altímetro 10 no 5, a linha de cola da 1 no 0, vento 1 no 3 0 graus, com no 0 nó. Zero dois, decolado aos 29, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, olhinho para 02. Muito boa noite, é o Olimpo 02. 02, contato radar, sobre via saída, correção. Autorizado, direita em rota, atenção até o nível 080. Sim, direita em rota, solicita nível final 050. Autorizado, 050. Dato 050, Olimpo 02. Sou Léo Papá Romeu, Hotel Magol. Hotel Romeu Golfo, prosseguindo. Calibrando Pirajá, retorna em Rimar. Rimar, gente, reporte visual com Rimar 500 pés, Hotel Romeu Golfo. Reportará visual com Rimar 500 pés, Hotel Romeu Golfo. Bom descanso, dá com saudade. Pois é, bom trabalho. 502, confirme seu chamado de regresso em Salvador. Está chamando o regresso aos 0000. 000, copiado, link 02. 02. Hotel Meu Golfo Chame Visual, com a Rimar. Hotel Meu Golfo Chame Torre, 198 decimal 95. É, chamar a torre, Hotel Meu Golfo. Torre é o Papa Romeu, Hotel Meu Golfo. Prossiga. Chave Visual, com a Rimar, para pouso. Gente, vento em Salvador, 1440 graus, com 29, altímetro 10 no 5, reporte controlado, né, Rimar? Reporte da sala controlada, Rimar, Hotel Meu Golfo. Time 02, chame a defesa aérea nos canais Tango 18 e Tango 105. Tango 8 e 105, linha pro 02. Tango está no solo controlado. Perfeito. frente, Sol Neymar aos 3, minha frequência livre. Boa noite. Alfa 083. Alfa 083, squawk identification, clear level 050, altimeter setting 1015, maintain heading bom for arrival. Nossa, pode falar de novo para a Europa 083. 083, clear level 050, maintain heading bom, turn to tap bom for arrival, altimeter setting 1015. Tá bom, não quer falar português comigo. Então, 050 no level. And clear to the bomb for arrival, Europa 083. Porão 09000, Oceania, identificação, desse mantém a nível 060, via chegada boa mediúna, altímetro 1015. Salvador, voo 90, 81, com informação. Voo. Voo 90, 81, acione identificação, autorizado nível 070, via chegada boa média 1, altímetro 1015. Identificação 070, na boa média 1, ajuste no 0115. Afirmativo. Dona 096, voo ITAP, em descida para 4 mil pés, altímetro 1015. Não vai ser possível voar ITAP com dar uma formação à esquerda, vamos necessitar da proa, manter a proa 070 para evitar a formação. Gente, mantém então o 1096, desça para 4000 pés, altímetro 1095. Sim, mantém na proa, desça na 4000, 1095, bom, 096. Dropper 083, please, final LSX ray runway 10, report on the localized course. Roger, clear for the final approach. I call you established on the localizer, Europa 083. Nove zero oito um, reautorizado nível 050. 050, 9081. Salvador, Europa 083. Go ahead. After position, Pelo, we'll keep the heading for about 3 miles in order to avoid. Then we'll proceed to Duna. Roger, Europa 083, clear deviation heading Duna position 2000. Roger, after deviation heading to Duna and 2000, Europa 083. Zero 096, reporte quando tiver condições de curva à esquerda. Não está nem condições de curva à esquerda, é um 0083, we'll maintain 3000. Roger, we'll maintain 3000, 083. Retorno após o Bomex, precisa voar por mais 10 milhas nessa proa e depois voar na proa de Duna. Ele tá. 1901, autorizado a manter desvios nesta proa, reporte quando tiver condições de curvar a esquerda. Reportará então após. Order Europa 083, we are now turning left direct to Duna. Fly direct to Duna, Europa 083, clear 2000, report on the localized course. Roger, clear down to 2000 and call you established on the localizer, Europa 083. Zero 096, autorizado 3000 pés. 3000 pés, bom, 096. Gol 096, tem constante de voadona da presente. Curva direito na proa 055 para o localizador, desce e mantenha 2.000 pés de forma estabilizada. 055 para o localizador, descendo a 2.000, repórter estabilizado com 096. Establishing localizer, Europa 083. Europa 083, chame torre 1895. 1895. Plano 2 na Gol 091. Estou em Salvador, boa noite, isso é Europa 083. 5 desse, mantenha 3.000 pés. Ok, 0453.000, Gol 908. Bom, altímetro já em 1015 e vamos chamar de volta quando temos o campo na vista, Europa 083, obrigado. Plão 1909 indicada. 2209. Gente, 19081 segue o tráfego da companhia 12 horas 8 milhas com 220 mais em redução. Gente, 19081. 150 graus, 059. Tá bom, estamos autorizados ao pouso na pista 10, Europa 083. Reduzir para 2009. Redução, 209, Controle Salvador, é o azul 2795 com a informação Golf. Azul 2795, contato radar 78 milhas nordeste de Salvador. Voo Golf para chegada Golf, reporte para descida. Da Golf, Golf para descida. E só está realizando um desvio aqui na magnética 260 para evitar ter uma formação. Gente, reporte retornando na proa de Golf. Está na proa de Golf, azul 2795. 1895, 09. Gol 9081, autorizado 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, Gol 9081, informará. Gol 19.6, continua aproximação, reporte avistando o campo, ajuste ao altímetro 1.0.5. Eu posso estar avistando com 1.0.5, 1.0.9. Estou a 1.600 metros, vou 096. Gol no 096, aguarde pista livre. Aguarda. Gol no 096, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 04 nós. Ele pousa no 0, gol 096. Estabilizado, 9081. Gol 9081, torre, 1 no 8, decimal 95. Decimal 8, 95, 9081, obrigado. Confirmar o vento para um 096? Vento 1.40 graus, 049, com 096. Grata, 96. Gol 9081, final pistão 90. Gol 9081, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste altímetro 1.0, 1.5. Aguardando, 1.095, gol 9081. Para 9081 na pista seca. Pista seca. Obrigado. Gol 096, o solo zona 6, libere primeira direita, mantém a posição anti-ingresso na alfa, chama o solo salvador no 21, decimal 9. Libera direita, mantém a posição, aguarda no ingresso na alfa, 219, gol 096. Pra avisar o aeronave que está me servindo, o ataque foi paralela à pista, o farol está um pouco forte, acho que ele esqueceu de ligar a luz. Felicitar ao solo que fale com a aeronave, o gol 9081. Ok, agradeço. E Brotas, na próxima cidade baixa, prosseguindo para as imediações do Serrengue com Índia, Mike Vitoral. Gente. 9081, no solo 18, libera primeiro direito, no solo salvador 121, decimal 9. Direito 219, 9081. Controle Salvador Azul 2745 para descida. Estamos na magnética 2195 para evitar uma pequena formação. Afirmativo, se tiver condições autorizadas para o ADPLU, dê se mantenha 4.000 pés, altímetro 1095. Gente, para o ADPLU 1095, podemos descer para? 4.000, 4.000 pés, altímetro 1095. É só reportado, por gentileza. 4.000 pés, 4.000 pés. 4.000 pés, grato. aérea próxima à Serra Índia, que a gente já vai manter o setor em sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Change, Mike Vitor Alfa.